Agora na Antena Web já tem como passar o seu domingo à tarde. Carlos Bonaparte faz-lhe companhia entre as 16 e as 19 horas. Domingo à tarde é um programa com boa música, boa disposição, mas sobretudo uma palavra amiga. Domingo à tarde, com Carlos Bonaparte, entre as 16 e as 19 horas ao domingo, só aqui na sua Antena Web. Às sextas e sábados na Antena Web, convidamo-lo a embarcar connosco numa viagem sem fronteiras pelo mundo da música. Sem Fronteiras, um programa do Leandro Amador. Uma viagem que certamente vai querer repetir. Sem Fronteiras, sextas e sábados às 18 horas, só aqui na sua Antena Web. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. Tenho agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, meu caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado, um programa em que a alma portuguesa se faz ouvir para todos vós. Eu, antes de lhe anunciar os fados e lhe dizer como pode pedir o seu fado, quero pedir-lhe desculpa por, na quinta-feira passada, não ter trazido à antena o seu programa, o Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que lhe traz a alma portuguesa. Mas, de facto, houveram problemas técnicos e eu não consegui colocar a emissão no ar para si. Lamento e, desde já, peço as minhas sinceras desculpas. O Diga ao Senhor Fado, não estando cá ontem, está cá hoje. Hoje, com o fado e a alma portuguesa para si, para cantar para si, para lhe mostrar os momentos mais bonitos e mais românticos e alegres e tristes que a alma portuguesa tem e pode sempre ter. visto ser uma alma tão rica, tão bonita. Já sabe que pode pedir o seu fado deixando-nos um comentário na nossa página de comentários em www.radioantinoeb.info, a página da sua rádio, ou então em geral.radioantinoeb@gmail.com, o e-mail que é especialmente para si, o e-mail onde pode deixar o seu pedido, fazer o seu pedido, o seu fado. Bem, eu gostava muito de lhe proporcionar muitos sorrisos, muitos batimentos do coração, lagriminhas ao canto do olho, só naqueles casos em que o coração fala muito mais alto do que até os nossos próprios sentimentos. Bem, vamos então agora ficar com três fados. Vamos ficar com Midla, com Desespero. Depois vamos ficar com Barco Negro, na voz da Amália Rodrigues. E o nosso querido Camané, com Escada Sem Corrimão. Fique por aqui na Antena Web. E como diga lá o Sr. Fado, para si, sempre, sempre, em português. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos.

estragado estão, nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Quem tem medo não assobe, quem tem sonhos também não. Quem tem medo não assobe, quem tem sonhos também não. Há quem chega a deitar fora o lastro do coração. Há quem chega a deitar fora o lastro do coração. Sobe-se numa corrida, corre-se perigos em vão. Sobe-se numa corrida, corre-se perigos em vão. Adivinhaste? A escada sem corrimão. Adivinhaste a vida? A escada sem corrimão. Meu querido ouvinte, tivemos três fases, três belos momentos em que a alma portuguesa se fez ouvir na sua hora de almoço. Eu creio que está em hora de almoço, poderá estar ou não, mas estando o ouvinte, onde estiver, é sempre bem-vindo aqui na Antena Web e muito mais no Diga Lá ao Senhor Fado. Um programa em que a alma portuguesa se faz ouvir, mas sem dúvida faz-se ouvir para si. Os fados não acabaram por aqui. Eu tenho mais três fados para ti, sem contar, claro, com o último fado que lhe ofereço agora. Agora no fim do programa. Vamos então ficar com três belos fados que estão tão portugueses e populares. Vai ver como os conhece. Diga lá que não se lembra do fado das iscas de Hermínia Silva. Ah, quem vai esquecer? E vamos ficar com a moda das tranças pretas na voz de Vicente da Câmara. E ficamos com, na voz de Carlos do Carmo, com o fado dos cheirinhos. Três fados que com certeza conhece. Vamos então ficar com estes três fados aqui na Antena Web, no seu programa Diga Lá ao Senhor Fado, sempre para si em português. Até já. Noutros tempos da ramboia, oi, metia sempre tipoia. Os tascos tinham beleza, davam gosto às brisondelas. Com conserva à portuguesa, oi, as belas iscas com elas. As iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis eram pratinho. E um tipo lestas três cartas, enchia sempre o rabinho. Ai, um tipo nestas pescatas enchia sempre o pepinho. Velas iscas do Alfaia, ai, da rua da Arcalaia, era um petisco burguês, tinha um sabor sem igual. Comido num alvarez, ai, da rua do Arsenal. As iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis eram um pratinho. E um tipo lestas três catas enchia sempre o papinho. Ai, um tipo nestas três catas enchia sempre o papinho. Uma isquinha a preceito, ai, chega a fazer bem ao peito. Aquele cheirinho a isca até regala aos mortais. A gente

cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. É assim, acho que já sabe o que eu lhe vou dizer. Pois é, estamos a caminhar para o fim. Esta é a reta final do Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. A meia hora em que a alma portuguesa se faz ouvir. Para ti. Que canta para ti. Canta para o fazer sorrir, às vezes chorar, emocionar-se um bocadinho, ou até o coração bater. Mas hoje estamos a chegar ao fim. Não estamos cá amanhã, mas estamos cá segunda-feira. Segunda-feira estou aqui para trazer mais um Diga Lá ao Senhor Fado e conto consigo desse lado. Antes de me ir embora, deixe-me só aqui a forma como pode contactar com o Diga Lá ao Senhor Fado e com a Antena Web, claro, em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu e o Diga Lá ao Senhor Fado aguardamos por si. Então, até segunda-feira, tenham o resto de tarde e o resto de dia muito felizes e um fim de semana repleto de boas energias e de boas coisas. Descanse muito, divirta-se muito, aproveite muito a vida, sempre em português. Não se esqueça do fado, que é tão nosso, que é tão seu, que é tão meu, que é de todos nós. O fado que expressa tão bem aquilo que sentimos. Assim eu me despeço, seja muito feliz. Até segunda-feira, cá estamos para mais um Diga Lá ao Senhor Fado, para si, aqui na Antena Web, sempre em português. Antes de mais, fique com Manuel Almeida, com o Fado dos Sonhos. Sonhe muito, seja feliz. Sonhos que tive, queimei, uns tristes, outros risonhos, mais raiva do que prazer. Se a vida é uma demanda, quem não quer viver de sonhos, não se deixe adormecer. Se a vida é o mar em lei, quem não quer viver de sonho, não se deixe adormecer. Sonhos, esperança, perdi-o, fartei-me de procurá-lo com todo o maior empenho. Sombrio, vou desejar encontrá-lo. É outro sonho que tenho. Passam os dias sombrio, vou desejar encontrá-lo. Amor, outro sonho, vem a tristeza a saudar e alguma jura quebrada. Voltam os dias tristos, nos sonhos não há verdade, é tudo um sonho e mais nada. Voltam os dias tristos, nos sonhos não há verdade, e no sonho mais nada. voltam os dias tristos. Nos olhos não há verdade, é tudo um sonho e mais nada.